Davis. Sabe isso, eu nasci pra se amar. Você sabe muito bem que eu vou voltar. Se a saudade se queimar mais que o sol, vou sentir o mesmo sol em mim também. O som do cassete. Acredite, por favor, não tem como disfarçar. Está escrito em meu olhar, o paraíso é uma flor, como mil pétalas de ouro. Basta olhar o céu azul e dizer é óbvio. O ciúme dessa sua obsessão pode só se deixar na solidão. O que falta está dentro de você, é só um pouco de fé e descobrir. Eu sobrevivo desse amor, acredite por favor, não tem como disfarçar. Está escrito em meu olhar, o paraíso é o amor, como mil pétalas de ouro. Olhar o céu azul e dizer I love you. Quando eu te falo, esse é o meu coração, é pra valer. Dentro dos meus olhos, estrelas só pra você. Eu sobrevivo desse amor, acredite, por favor, não tem como disfarçar. Está escrito em meu olhar, o paraíso é uma flor, como mil pétalas de ouro. Basta olhar o céu azul e dizer I love you. Say I love you.